Aí, Daniel, já que tu não tá com nada em cima, segue teu rumo. Ah. É, deixa esse papo pra depois. Vai lá. Valeu. Aí, bom serviço então, né? Mas aí, é Gabriel.